Agora vamos de dicas para o seu fim de semana nos cinemas. Ah, João Carlos não Sampaio precisa nem botar a vinheta. Já pôs. Que horror. Circulando no cinema. A dica de cinema para esse final de semana é um filme que, assim, não é daqueles que você vai assistir assim, ah, eu vou com minha namorada, vai ser engraçadinho, divertidinho. Não, não é assim. É um filme, para quem tá afim de ver um filme que tem que sentar e tá... Sabe aquela história, tomar do banho? Falar em filme, calminha. Você sabe que o ET é o único que me faz chorar, né? É o único. O filme dessa semana, viu, Érica, que eu acho legal pra galera dar uma conferida, se chama... É um nome em alemão mesmo, então não repare o meu alemão. Ela fala que é do seu, se eu pois não. É grupo Bader Meinhof, né? Bader e Meinhof são dois nomes, são dois sobrenomes que formam um grupo extremista que surgiu na Alemanha a partir da virada dos anos 60, né? Esse filme se ambienta justamente naquele momento em que o mundo estava vivendo todas aquelas revoluções, no final dos anos 60, aí estava surgindo o hipismo, o movimento Power Flower, e as pessoas cultivando aquela ideia do paz e amor, aquela história que depois a galera inventou, Érica, de o sonho não acabou e tal, tal, tal, né? A virada dos anos 60 é isso, é quando a juventude de descobrir sua força, foi pras ruas, foi protestar, foi fazer aquela grande virada, inclusive revolução de costumes, revolução na vida sexual, liberação do sexo, liberação... Porque... Época de Woodstock. De Woodstock, tudo isso. Só que nem em todo lugar tava assim. Tava acontecendo isso, Georgia, sabe? E uma das situações que esse filme mostra é que tinha parte dessa juventude que estava mobilizada também com outras questões políticas, né? E esse filme enfoca justamente o momento em que a Alemanha está numa relação das mais estreitas com o regime, digamos assim, imperialista do Irã, né? Eles estão meio que flertando, recebem um Shah Reza Pahlev, né? Que todo mundo sabe era um cara, um ditador e tal. E a juventude alemã meio que tenta se manifestar contra aquele momento em que o governo alemão estava se mostrando simpático ao imperialismo. E a partir dali eles são reprimidos com violência, né? Durante esse incidente, isso é em 1967. E o filme acompanha de 67 até 77, ou seja, 10 anos depois, tudo o que aconteceu nos bastidores dessa mobilização que os jovens passaram a ter de cada vez mais intensa, né? E aí ele... O filme acompanha, você fala assim, o filme é um... Não, o filme é uma ficção, é uma ficção que se inspira em fatos reais e ia chegar lá agora, Érico. O diretor é o Uli Edel, que é um... Chegue, que é um, João, chegue. Que é um diretor alemão. Ai, Érica, é um diretor alemão, né? E tinha tudo a ver com a época, porque ele é um diretor que hoje está na casa dos seus 60 anos, então ele vivenciou aquilo em sua juventude. E também o roteirista, que é o Bernard Ettinger, é um cara da época também, tem 60 e poucos, e para eles esse filme é meio que contar uma história secreta, assim, da sua geração, porque isso foi muito abafado, sabe, Érica, pelo governo, aquele tipo de situação em que um governo que é muito ditatorial, que é um governo, acaba fazendo com que isso caia na clandestinidade. Mas, em suma, esse é um filme que conta um pouquinho da história do surgimento do movimento terrorista na Alemanha. E todo mundo diz, o terrorismo e tal. Mas é o terrorismo que vem inicialmente levado por uma questão de mostrar que a juventude não estava satisfeita com as coisas. E aquilo vai entrando num momento de confronto que se chega a uma situação dos absurdos que a gente conhece, que o terrorismo faz, que é você explodir uma bomba e matar inocentes, e esse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, é um filme falando de extremos, daquele momento que o governo alemão se colocava de uma maneira extrema, e também os jovens, para combater esse tipo de situação, se jogavam para o outro lado. Né? E, na verdade, estava se discutindo mil coisas. Né? Todo mundo se lembra, no final dos anos 60, morre Martin Luther King assassinado, que era o homem que estava lutando pelos direitos negros lá dos afrodescendentes dos Estados Unidos. Mil fatos acontecem em Cuba, sofre esse bloqueio que a gente falou hoje, o bloqueio norte-americano. O Vietnã, a guerra do Vietnã, um monte de gente morrendo, tudo por causas realmente expansionistas. Eu acho que nunca os Estados Unidos teve tanta sede de expansão como naquele momento. E isso se refletia no mundo inteiro. E essa história do grupo Baden, vou repetir o nome, Bader Meinhof, É porque é difícil pronunciar, mas você vai ver um nome estranho. Mãe. Parece um disco voltando pra trás. É. Aí você é alemão, né? Mas você vai ver esse nome estranho lá no roteiro de cinema dos jornais da cidade e vai sacar que é esse filme, que é um filme sério, muito bem construído, e que assim você diz, ah, maçante. Não, não é maçante. Cada momento, e mas a história você vai. É interessante e não, também. Você vai ficando sendo tocado assim pela uma história que. Até que ponto vai isso, né? E só para falar dos dois personagens que compõem o nome do filme, né? O Bader, o Andreas Bader, é um líder absolutamente libertário. Ele é aquele cara que diz sexo, drogas e rock and roll e tal. Então ele é capaz de tudo e ele acha. Ele é a favor da anarquia. Se ele quer um carro, ele disse: não, eu sou contra a sociedade instituída. Então se eu quero um carro, eu vou pegar, vou roubar o carro da esquina e vou lá, sabe? Então assim. Você perdeu. Sabe? Muito isso. E ele é um jovem, classe média, não é um sabe? E a Meinhof, que é a Ulrich Meinhof, ela é uma jornalista que é. Larga tudo, abandona a família, porque ela se sente fascinada por esse movimento de resistência a todo tipo de opressão que estava surgindo no mundo naquele momento. Aí ela vai nisso de uma maneira idealista, mas a partir dali a gente vê aonde esse tipo de ideias, né, de confronto de ideias pode chegar. Uhum. Quer dizer, tanto o tipo de repressão, como também esse idealismo que você é capaz de tudo, sou capaz de largar minha família, sou capaz de matar para conseguir meu objetivo. E no fundo o filme é uma grande história sobre, de repente, é o meio termo que é a melhor coisa, sabe? Uhum. Mas muito bem contado e eu acho que vale a pena a galera conferir. Ele está em cartaz nos cinemas da cidade, é só conferir lá o roteiro, Grupo Bader-Meinhof.